E a gente começa o show aqui no Ibiza com essa aqui, ó. O rebelde vai tocar essa aqui, ó. I'm a rope, I'm on it. Up from San Antonio. DJ Rebelde. Everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in the Texas sky, I'll be bucking it to counterfeit. Bora recordar, vamos lá! I'm a rope, I'm on it. Alô, DJ Rebelde! O maestro da saudade! I took my saddle in Houston. Só começando! My leg in Santa Fe. Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. DJ Rebelde! I've been looking for a way they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo is on my mind. DJ Rebelde, up from San Antonio. Everything that I got is just what I got. Para meu parceiro Batifino, ele é lindo com a gente. Ain't got a time, but what I got is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be. Amarillo by morning. Se abraçava a igreja amigo Pichibu, aí da fila do barreiro. Fala, Pichibu! Alan Jackson, everybody! DJ Rebelde! Bora em Ibiza, bora descer! Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Bora meu parceiro Renato Homem Gelo, bora Renato. One look, bora ali. From me, como é que é? I drift away, I pray. Atenção do DJ Cleiton, não chega Cleiton. Are you to stay? Anything you want, you got it. Bora, neguinho! Anything at all, you got it. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Meu parceiro Ricardo, também com a gente curtindo hoje aqui o Ibiza, obrigado. Para a minha equipe Panela de Brasil. Saudade. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde. Vai pra cima! I'm glad to give my love to you. saudade. DJ Rebelde. Aí o Rebelde vem com as internacionais assim, ó. Someone told me long ago, bells are calling before the storm. I know it's been coming for some time. E vai pra cima! When it's over, so let's say, it'll rain. Minha amiga Roberta aí da família Rebelde. Um beijão carinhoso, Roberta. Quem sabe canta, vai. Sabe cantar, sabe? Canta aí. Só sabe o no, né? No, no, no, Rebelde. Viemos de Benevides, gente, debaixo de muita chuva. Mas graças a Deus chegamos, estamos por aqui. Apresentação do Rebelde. DJ Rebelde. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup, candy hearts to give away. DJ Rebelde! No first of spring, no song to sing. Bora dançar, bora! In fact, here's just another. Grande amigo Júnior. Ele é a primeira dama, Júnior. No April rain. E aí, neguinho? No flowers bloom. 0-0, neguinho. No wedding Saturday within the month of June. Vou te contar. But what it is something true. Essa aí vocês sabem cantar, não sabe? Então quero ouvir tu cantar, canta, vai! Vai! I love you, tu sabe. I just called to say how much I care. O lobby tu sabe fazer um lobby, né? I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Obrigado, meu parceiro, Rony! No summer's high. Homem do Ponte do Ron. No warm July. No harvest moon to light one tender August night. Apresentação do Rebelde. No autumn breeze. No falling. Agradecer. Not even. Os irmãos aí, o experiente DJ Marcelo. E o considerado DJ Márcio. Pelo carinho. Não libra sun. A Sera Ellen. Não. E a Rafa da gente. Alô, Rafa. Não giving thanks to other Cuidado, hein? Much joy you bring. Cuidado, isso é perigoso, hein? But what it is, so old, so new. To fill your heart like no three words could ever do. Quem sabe canta, só do gogô! I just called to say I love you. I just called DJ Rebelde. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Se Luiz e Acamão ter compromisso a que fazer, DJ Rebelde Saudade. Até me desfala, desolação. O maestro da saudade. E o plantelo abraçou na chila marcher. Agora, DJ Rebelde. Eu e te mandei a solução. DJ Rebelde. De mamãe sofri e madame la guerre. É pra dançar! Vou trouver la papai e por tranquilité. É muito som, né, meu irmão? Oui, papa. Matilda na Aganila. Já já tem a dupla mais considerado e experiente de DJ Marcelo. La mente la joue que promenage. La police qui faut restaurer sa vie. Sorti de la ville, Léo qui comprend. La boue qui m'a dit un message qui arrive. Vai dançando! Ilusion charlatanisme cabaretion. A nossa equipe Panela de Brasil hoje estão de volta. Matilda, os irmãos Márcio e Marcelo resgatando novamente. A Danila. Equipe Panela de Brasil. Alô, Gabi! L'amour qui dope l'intelligence, qui l'instaure. L'amour, l'amour qui dope l'intelligence, mourir pour vivre. L'amour qui dope l'intelligence, qui la terre. L'amour qui dope l'intelligence. Grande amigo Lulu dos Velozes. Ele é o seu grande amor, Lu. A Lúcia. Vai, Lulu! L'amour qui donne l'intelligence, l'existence. L'amour qui donne l'intelligence. E vai tocando. E vai dançando com Rebelde assim. Lá. Più prezioso ci sei tu, dal di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle. Minha amiga Kate Silva e o Salviano, rei do frango, ci sei tu. Alô, Salviano! Al di là ci sei tu. Como é que é? Per me, soltanto. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là. Al di là della volta infinita. Igreja amiga Delma Rodrigues, a rainha das lives. Um beijão carinhoso do Rebelde. Meu amigo Elvis, o fiel da panela de pressão. É fiel mesmo. Mas tu é fiel a quem? A Jesus, a tu mesmo, né? Ah, tá, tá bom. Toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Down the way where the nights are gay, and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made it stop. Amigo Chico do Palmeiras e meu parceiro Marco, obrigado Marco. Down at the market, you can hear all the children humming to a melody. Obrigado, Lia. Plenty rising, fish are nice, and the rum is fine any time of the year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Pra recordar! Sounds of laughter everywhere, and a dancing girl singing to and fro. I must declare my heart is aí, Delma. And I have been from Maine to Mexico. But I said to say I'm on my way. Vamos, João. Be back for many a day. My heart is down, my head is... Cadê minha equipe panela de pressão aí? The little girl is... E a panela de pressão já tá fumaçando. Dá um feijão nessa panela. Pra recordar, vai. DJ Rebelde. Someday, somewhere you said hello. And walked into my life, painted all my world in blue, made my life. Tá feita que cola. Someday, somewhere, I held your hand, and suddenly I knew that your love could show the way to my rainbow's end. Meu grande amigo Bate Fino, da Estiva, sempre no apoio com o Rebelde e Aline. De volta. Aline é o nome da... So unexpectedly, ela é maliciosa. So very tenderly. So galera do Pitbull. Aí da Feira da Pedreira, valeu Pitbull. Lá no Barreiro, é? Lá do Barreirão. Oh, saudade. Rebelde, o maestro da saudade. Só aviso pra galera que tava tomando ice. Já chegou o ice, não é isso? Já chegou o ice, tá bom, gente? Porto de Marés dos Jurunas. Depois do Porto de Marés, quadra da prefeita do Guamá. E da quadra ainda tem balada show lá no Marco até 5 da manhã. Já viemos de Benevides. Já calma, Gabi. Começou agora. Take me for beyond imagination. Saudade! You're my dream come true, my consolation. Ever and ever, forever and ever, be the one that shines in me like the morning sun. Toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade. Vai! I've tried, but I'm finding it hard to forget. Só pra saber, amigo Júnior, que veio lá de Guaraci só pra vir curtir seu bingo dos amigos. Still aqui no Embiça. Obrigado, Júnior. Venha pela preferência, tamo junto. Não é tua, ele já tá morando lá pra Coraci agora. ainda tu não tem paradeiro. So deep and crazy with pain. Take away the heartache that I'm feeling again. Olha a Nicole aí, ó. Give me back. Se você quiser se ceder, é só anotar o número do Rebelde, tá bom, gente? Vai mandar pelo seu WhatsApp esse CD da festa de hoje aqui do Ibiza. Pode anotar aí meu número aí e diz assim: Rebelde, eu quero o CD do Ibiza. O número é 98090-8302. Anote aí. 98090-8302 é o número do Rebelde. Ela já sabe de cabeça. E pra você que já tá nas plataformas digitais do DJ Rebelde, é só levantar o volume do som. Pantoja. O Pantoja velho agora, hein, Pantoja? Give me back that time before I cried when I found you down. Meu comandante Silvestre! E prazer receber você aqui, meu comandante. Fica à vontade. Now I can't take the pain that's been. Te acalma, mulher, te acalma. Sadness away. Make me happy. É a Tati Love ali, é a Tati Love. Tell me everything's fora, Tati. You're going to stay. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Uma sequência internacional já já. A gente vai tocar uma pedrada aí, ó. Just like a flower when winter begins. Just like a candle blown out in the wind. Just like a bird that can no longer fly. I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road. And closing my eyes, the dream that is in my heart. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine, a sea of gladness to wash away all the tears of sadness. A little hope, a little pain for our tomorrow, a little peace. DJ Rebelde, o maestro da saudade. I'm a leaf in the November snow. I fell to the ground, there was no one. DJ Rebelde. So now I am helpless, alone with my song. Just wishing the star was gone. Ah, Rebelde. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding. E aí, Neguinho? For tomorrow, a little. Bora ali, bora recordar. A little sunshine, a sea of gladness, to wash away all the tears of sadness. A little hope. Bora, Pitbull. A little rain for our tomorrow. Pequeno gostoso. O que tem de pequeno tem de gostoso, porra. Égua Rebelde, essa é mais uma pedrada. Música. estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Vai botar música. Passei muitas horas rodando, rodando, e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Pra cima! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes, desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste, e por isso eu voltei correndo pra buscar você. Meu amigo Jack da Mirassi, tá dançando, tá recordando. É o Ibiza hoje. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando. Amanhã, segunda-feira, depois de um bom tempo, o Rebelde volta. Sobre o negro, a sede do Imperial. Amanhã, segunda-feira, a primeira parada do Rebelde. Segunda parada é no Ilha Bela. A nossa agenda para amanhã, segunda-feira. Terça-feira, aniversário da Maloca do Bureza. O convidado Wellington Franginha, DJ Michel, junto com o Rebelde Edilson e Jean no Bureza. E por isso eu voltei correndo. E quarta-feira, Cardoso. Buscar você. É a agenda do Rebelde. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Toda noite, DJ Rebelde, às 9 horas mais ou menos. Meu parceiro, meu brother, DJ Alex da Pedreira. E aí, Alex? Aqueles braços tão pequenos, eu a vejo. Onde ele tá, esse sacana? Usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios. Tá tomando açaí, ladrão? Não me convida? O inteiro em devaneio. Tem que convidar o seu maestro, né? Cada noite. Sabe que falou em açaí, é comigo mesmo. Olha, Alex da Pedreira, sucesso pra você, meu irmão. Por seu amor, meu amigo John, o John Lanches, tá ligado com a gente. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim. Olha o manequim. O seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Pra você. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas, e em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita, e a minha sede por seu amor infinita. Como é que tu fica aí? Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. DJ Rebelde na sequência. Na calçada morrendo de amor, comparando assim. E você? O seu corpo, e você como um, como um manequim? Esse manequim. Eu fico parado em frente à vitrine. O maestro rebelde. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte! Vai! Vai! Solte a menina que ainda existe em você. A escondida. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. E você como? É a atriz principal. Por coisa tão louca, você não vai desistir. Vai! Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. DJ Rebelde. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você sabe dançar dancinha, né? Você pode voar livre no espaço. Tá escondendo o jogo, né? Ou fica presa no chão. Dança aí, vai! Sempre só. Amigo Rony, aí do Ponte do Rony, por trazer o Rebelde, eu cheguei. Solte a menina que ainda existe em você. Fazendo Lulu dos Velozes. Sorria pra ti. E a sua esposa Luciana, obrigado, Lulu. E comece a viver. Como é que é? Você pode cantar como esse pássaro. Para experiente. Você pode brilhar como esse sol. Para Delma. Você pode voar livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Sempre só. E sempre só. Você pode cantar como esse pássaro. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro. E a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois e do meus abraços, só ficou entre os meus braços. Fazendo baixinho, o Raimundo e o Almigo, a gente curtindo. Cadê você? É. Cadê você que já não vejo mais? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Ficou entre os meus braços, diz amor. Cadê você? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Saudade! Cadê você que já não vejo? Já já deu experiência, DJ Marcelo. Eu procuro. E o DJ Márcio considerado. Cadê você? Cadê você? E voa pra longe ao amanhecer. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para viver. Você para mim é a luz do sol, que tudo ilumina e sabe aquecer. Você é meu fogo, é meu farol, estrela que chega ao entardecer. Sem você não sinto fome, quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo, sem você não sinto fome. É. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. E você pra mim? Você para mim é a água que eu bebo, fonte onde a sede vou saciar. Você é o mar que me mete em medo, você é o rio que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu piso, que me dá sustento. Meu parceiro Júnior da Espetaria do Júnior. Você é o caminho. Alô, Júnior! Paraíso, o meu alimento é o seu amor. Sem você não durmo, sem você não sinto fome, quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo, sem você, sem você não sinto fome, quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Dali, maestro! Sem você não durmo. Sem as músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Eu quero te encontrar dormindo, no raio de um sol nascendo. Tainã, Tainã, Tainã, filha de um deus Tupã. Eu quero te encontrar banhando, e o bolo, nas águas de um riacho calmo. Tainã, Tupã. Bora dançar Ibiza, vamos lá! Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero apagar teus cabelos ao pôr do sol. Égua do som, mano. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero apagar teus cabelos ao pôr do sol. Yeah. te encontrar sorrindo, pro verde da esperança vindo, Tainã. Tainã, filha de um Deus Tupã. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero apagar teus cabelos ao pôr do sol. Já já dou os parabéns pra ela. Quero abraçar. Grande amiga Gabi, dá um beijo hoje. Parabéns, Gabi. Quero beijar tua boca pequena. Quero afagar teus. E o Rebelde vai tocando, né? Ao pôr do sol. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Me negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Um som especial para você que é especial. Este gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei, você não sente por mim. Uma parada aí! Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Fala, Batifino, o que que tu quer? Eu quero. O que que tu quer? Você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Preciso de você comigo. Por parabéns pra droga, meu amor. Quero lhe dar. Parabéns, dona Gabi das Cobras! Problema é a picada, é o veneno. Por que esse gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei, você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, é rebelde. Seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Agradecer mais uma vez o meu parceiro Rony. Siga, meu amor, motivo. Vou trazer o rebelde hoje aqui. Você deve me perdoar. Mingão dos amigos. Por quê? Jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero abraçar a Tailana, a equipe das Cobras. Alô, Tailana! Tá no berço hoje a Tailana também. Pra te ver e te abraçar. Aí, as Cobras estão no berço todo. Preciso de você comigo. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Alina e a Gabi tá no beijo. Parabéns, Alina. Das Cobras. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha a pedrada aí. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que sou com teus caminhos. Posso esquecer o que sofri. Pois é, né, Rony? Bigão dos amigos, um bigão que já é tradição de muitos e muitos anos. Parabéns, meu parceiro Rony, pela grande organização. Sucesso! Descobri que tu nasceu pra mim. Valeu, Rony! Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, é Natalie. Só no bailão. Não me faças mais sofrer. Pra galera que gosta do baile, só vivo pra te querer. É um prato cheio, não é? Na Pitbull. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Cadê minha motora? Já levaram minha motora. Não me faças mais sofrer. Aí, meu comandante Silvestre, do jeito só que ele gosta. Pra te querer. É, Silvestre. Não te esqueças mais de mim. Vem, Renata-lhe. Ô maestro da saudade. Quem nunca sonhou aí, hein? Quem nunca sonhou? Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Hoje tu vê as praças vazias. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear. Hoje as crianças não passeiam mais também. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Alô, Gabi! Prepara aí! Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria. Já já deixou na mesma Gabi. Fosse assim. Vai preparando. Sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Após a sequência, Gabi. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. Sempre assim. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até o quê? Passear. Pois é, né? Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Olha a Rose das Marquês. Mas a noite passou e o meu sonho veio passear hoje de novo. pega arroz, tu não tá em outeiro. Fosse assim, sempre assim. Oi! Mas a noite passou e o meu DJ sonho... DJ Rebelde! Aquela viradinha. Ai, que bom seria se a vida... Aquela que tu sabe. Fosse assim, sempre assim. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Prepara o Imperial amanhã, hein? Uma saudade de tocar umas pedradas no Imperial. E vai ser amanhã que eu mato minha sede. Uma noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. Ele no sonho me dizia: foi difícil suportar. Minha cruz era pesada, eu não pude carregar. Dê lembranças às criancinhas e diga a todo o Brasil: fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço. Siga, siga feliz, meu bom rapaz. Aí eu confesso, aí confesso que chorei demais ao ver Evaldo Braga outra vez falar. Deixa eu abraçar com o Bigarinho, todos os caça-farras do retrô. Numa estão com a gente aqui, os caça-farras, obrigado. Fui a cantar de terço na mão, sempre a rezar. Casa de sucos natural. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Marcelo Biriga, gente boa. Eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz, que a cruz eu levarei. Aí confesso que chorei demais. Na verdade, ainda não dormimos, gente. Ontem a gente estava em Barcarena, lá na localidade do Limeira, tocamos até 7 da manhã. Chegamos em Belém meio-dia. Só fizemos tomar banho e saímos fora. Tamo na luta, bora, João do Lange. Tamo junto, João. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouso em paz, que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. Os pequenos detalhes. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos, envolto em sonhos. De tanto cantar as canções ao vento, e o fiel, já não sou como eu fui. Já não sei o que sinto. Bora, Márcio. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Tô passando Miguel e a Sobrinha Dama da M Esporte Clube. E faz parte aí da equipe Panela de Pressão. Obrigado, Daeme! De tanto cantar ao amor e à vida. E aí, comandante? Eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. Bora Guia, bora Neguinho. De tanto ocultar os irmãos Gelada com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdi. Os irmãos Saudade. De tanto esperar o que eu nunca oferecia. Cadê o Cuia aí? Hoje eu vivo a chorar. Fala Cuia! O que eu sempre temia, esqueci de viver. Esqueci. Esqueci de viver. Já já Deus vai na mesma Gabi. Esqueci de viver. Tá todo mundo esperando. Até eu. Esqueci. Um pedaço do bolo. Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Minha amiga Gabi, a Roberta, a Tati, a Bela, a Adriana, a Dayane, eu convidei a saudade pra comigo conversar. Galera do Preço Baixo com a gente. Sua ausência tão antiga, mas lá é Preço Baixo mesmo. Imagem, amante, amiga, dá pra economizar bacana. Que a gente falou. Olha que eu vou lá fazer um supermercado lá. Você foi tema da tarde. Você errou em realidade. 50% de desconto. Partiu e não voltou. Vai! Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. E a minha equipe panela de pressão aí. Há um feijão nessa panela. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga. Feijão com ovo, pai dela. Foi do que a gente falou. Já? Posso tocar mais cinco? Posso? Você foi tema da tarde. Pra terminar a sequência. Você foi realidade. Pra ficar bacana o CD. Repartiu e não voltou. Pra ficar filé o CD, pode? Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. DJ Rebelde! Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu me tiro. Não sou ninguém, vivendo sem você, meu amor. Que foi que houve pra você mudar assim? Que foi que houve? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. E amiga Rávia era, meu coração recordando, eu dei só a você, meu amor. Saudade do Ibiza pra recordar. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Ninguém morre de amor, pois sem você a minha vida não vai ter. Ninguém morre de amor, talvez você é só uma semana. Tu é experiente. Lugar pior pra mim que vou viver pra sempre. Não é experiente. Tá. Só é só uma semana. Basta, né? Então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você. O sol já vai sumindo sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Grande amigo Paulinho Bromonde. Isso é Igreja Morrinho, com a gente. Aí, Paulinho! Me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde! Contigo sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei, quando o Pai Divino acordou, larará, larará, larará, não viu o Shark no lado. Nesta noite então de solidão, bora, Rosa. Eu quero dormir, quero sonhar. Complicado, né, meu sonho então. O cara se espanta, né, meu? Eu quero te beijar. Olha, tu não vê o Shark no lado, meu irmão? Beijar-te, amor. Tá quase um piripaque no cara. Abraçar. Sentir. Sabe por quê? É na hora quando o cara acorda. É o horário do bom homem. Me digam então. Horário do café da manhã. Que fiz eu de mal? Meu parceiro Jefferson e a Rose das Margantes, as nossas Jaque de Beirada, o Mazé. Só mais cinco pra fechar a sequência. Teu corpo abraçar. Obrigado. Sentir o calor. Vou tocar só mais uma. Do teu corpo a vibrar. Só mais uma, posso? Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real. Larará. fechada da sequência é essa aqui. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. É teu. Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. Já, já, parabéns pra Gabi! Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar. Parabenizar todos os papais. E nem feliz dia dos papais pra todos os papais. Em solidão. É quatro música, mano. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te quis. Obrigado, meu parceiro DJ Cleiton. Obrigado, experiente DJ Marcelo. Obrigado, meu grande amigo DJ Márcio Considerado. Pela essa parceria. Obrigado a todos vocês, gente. Obrigado, equipe Banana de Pressão. Obrigado a todos vocês, gente, do Ibiza aqui. Os amigos aí, do Bingo dos Amigos. Não fique. E meu parceiro Rony, do Ponte do Rony. Obrigado, Rony. Fazendo. Valeu, Gabi. O que passou, as minhas aí do passou, preço baixo, obrigado. Quanto eu te quis. Valeu. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, não precisa chorar. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, gente!